486, 600 kHz, Rádio Vale, Barreiras, Bahia. Você está sintonizando a Rádio Vale, transmitindo na frequência de 600 kHz. Transmissores e estúdios localizados em Barreiras, Bahia. Rádio Vale, 10 mil watts de potência. Vale AM, música, informação, cultura e cidadania. Acesse nosso portal na internet, www.radiovale.com.br. Rádio Vale, a voz do oeste da Bahia. Rádio Vale AM 600, transmitindo para todo o oeste da Bahia. O nosso som vai mais longe para deixar você sempre bem informado. A notícia com transparência e sem maquiagem. Rádio Vale AM 600. O nosso foco é levar até você, ouvinte, o melhor conteúdo para você que confia na gente, nos tornando mais fortes. Por isso, trabalhamos comprometidos com você, ouvinte Vale. E continuaremos assim, perto de você, com a melhor programação. Vem aí mais um programa sucesso. Nossa próxima atração. Rádio Vale AM 600. Olá, minha gente. Você que nesta manhã de domingo está aí lavando o seu carro, jogando aquele jato de água aí no jardim da sua casa, o cachorro do lado, a criancinha andando para ali. O nosso muito obrigado aí pelo carinho da companhia do nosso Paradão Sertanejo. Aonde quer que você esteja, receba nosso abraço. Eu sei, foi o amor que fez você me amar. Eu sei que esse amor vai fazer você voltar. E espero que a saudade vá bater no coração. E quando ela bater, vai saber que estou te amando. E agora estou sozinho reclamando sua ausência, na esperança dos bons tempos te tocar. Lembrar de mim e saber que ainda existo. E agora estou sozinho reclamando sua ausência, na esperança dos bons ventos te soprar. Lembrar de mim e saber que ainda existo. Eu sei, foi o amor que fez você me amar. Eu sei que esse amor vai fazer você voltar. E espero que a saudade vá bater no coração. E quando ela bater, pra saber que estou te amando. agora estou sozinho reclamando sua ausência, na esperança dos bons tempos te tocar, lembrar de mim e saber que ainda existo. E agora estou sozinho reclamando sua ausência, na esperança dos bons ventos te soprar, lembrar de mim e saber que ainda existo. Armazém Paraíba, o maior centro de compras de Barreiras. Só Paraíba oferece as melhores condições de pagamentos para você. Tudo em móveis, eletrodomésticos, celulares, informática e muito mais em até 12 vezes sem entrada, e o primeiro pagamento é para 60 dias. Isso mesmo, primeiro pagamento para 60 dias. A entrega e a montagem é totalmente grátis. Só Paraíba tem a maior variedade em um só lugar. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Você sabia que o rádio desempenha diversas funções na vida dos brasileiros, desde o entretenimento à prestação de serviços, e que 98% das residências possuem pelo menos um aparelho de rádio? É por isso que, anunciando aqui, você tem mais resultados. Ligue 3611-0519 ou 3611-3570 e garanta o sucesso do seu negócio. Rádio Vale, a força da comunicação. Você sabia que 87% das pessoas acordam, praticam esportes, viajam, trabalham e descansam ouvindo rádio sem precisar parar suas atividades? Só o rádio permite isso. Anuncie aqui e faça seu negócio ser notado por um maior número de pessoas. Ligue 77 3611 0519 ou 3611 3570. Você sabia que, segundo pesquisa de mídia feita pelo grupo de pesquisa, o rádio é o veículo que está junto a 93% dos consumidores na hora que antecede a compra? Garanta já o sucesso de suas vendas. Anuncie aqui. Ligue 3611-0519 ou 3611-3570. Rádio Vale, a rádio líder em audiência no Oeste Baiano. Carnaval 2012, Rádio Vale AM 600, transmissão ao vivo do melhor carnaval do Oeste Baiano. De 17 a 21 de fevereiro, o estúdio móvel da Vale estará presente no Circuito Agnaldo Pereira e Centro Histórico. Todos os acontecimentos, todas as informações ao vivo, discutindo e noticiando. A Rádio Patrulha da Vale vai estar presente em pontos estratégicos por toda a cidade, levando até você as emoções do maior evento do Oeste Baiano. No Caminhão da Alegria, fazendo a festa aos melhores anunciantes do rádio barreirense. Papelaria Irmãos Ribeiro, Rua Rui Barbosa e Avenida Benedita Silveira, Prefeitura Municipal de Barreiras, Rede Royal, Redisco, recuperação de discos, grades e arados, saída para Salvador, Javan Modas, seu jeito jovem de vestir, Buriti Veículos, Sávio Imóveis, Unisangue, oferta imperdível da Campo Verde Toyota para você passar seu carnaval de Corolla novo, Corolla completo com preço especial e GPS grátis. Venha buscar o seu na Campo Verde Toyota. 3614-3000, Espetinho do Frajola, o point do carnaval na Avenida Clériston Andrade, ao lado da Dafra Motors. Rádio Vale AM 600, Carnaval 2012, vai dar Rádio Vale de novo. Rádio Vale AM 600. Aqui no Paradão Sertanejo da sua Rádio Vale, é hora de mandar abraços para os nossos queridos ouvintes. Alô, Gauchinho aí no Mucambo, bom dia. Meu amigo Aurelinão aí na Grota do Boi, também o nosso abraço. A dona Irene, o seu João de Abreu e o Mi estão ouvindo a gente aí, ainda o Preto e a Vone na entrada do Ribeirão, né? Aí na entrada do Morrão, no bairro Ribeirão. Alô, Tinga. Um abração para você, meu garoto, aí no nosso Barbeira Rio. Um abraço a todos. Fique com a gente. Fique aqui no Paradão Sertanejo. Rádio Vale AM 600. CYH 486. 600 kHz, Rádio Vale, Barreiras, Bahia.